O céu está tão nublado, há tempos que não fica assim. Só me recordo de águas passadas, montes de gente, nada de mim. Eu só quero um motivo decente, você não entende. Se eu gritar, ah, ninguém ouve não. Ah, ninguém ouve não. O céu está tão nublado, há tempos que não fica assim. Você reclama da falta de sorte, a velha alegria ainda de vir. Mas eu tenho certeza que essa saudade não leva.